Capítulo 13. O quarto planeta era o do homem de negócios. Esse homem estava tão ocupado que nem levantou a cabeça com a chegada do príncipezinho. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15, bom dia. 15 e 7, 22, 22 e 6, 28, não tem tempo de voltar a acendê-lo. 26 e 5, 31, ufa, isto dá portanto 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás? 501 milhões de... Já nem sei, tenho tanto trabalho, sou muito sério, não me divirto com bagatelas. 2 e 5, 7, 501 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca desistia de tentar obter uma resposta uma vez colocada a questão. O homem de negócios ergueu a cabeça. Vivo neste planeta há 54 anos, só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro caído sabe Deus de onde. Produziu um barulho horroroso e fiz 4 erros numa soma. A segunda vez foi há 11 anos, por causa de uma crise de reumático. Faz-me falta o exercício, não tenho tempo para vadiar. Sou uma pessoa séria. A terceira vez foi agora. Dizia eu, portanto, 501 milhões... Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não havia maneira de ele o deixar em paz. Milhões daquelas coisas que às vezes vemos no céu. Moscas? Não, coisinhas que brilham. Abelhas? Não, coisinhas douradas que fazem sonhar os indolentes. Mas eu sou uma pessoa séria, não tenho tempo para devaneios. Ah, estrelas. Isso mesmo, estrelas. E que fazes com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou uma pessoa séria, sou rigoroso. E que fazes com essas estrelas? Que faço com elas? Sim. Nada, sou dono delas. As estrelas são tuas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Os reis não são donos de nada, eles reinam sobre algo, é muito diferente. E de que te serve ser dono das estrelas? Serve-me para ser rico. E de que te serve ser rico? Posso comprar mais estrelas se alguém as encontrar. Este aqui, pensou o príncipezinho de si para si, raciocina como o bêbado. Entretanto ia fazendo perguntas. Como podemos ser donos das estrelas? De quem são elas? Rabujou o homem de negócios. Não sei. De ninguém? Então são minhas, pois fui eu que pensei nisso primeiro. Isso basta? Com certeza. Quando encontras um diamante que não é de ninguém, é teu. Quando encontras uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando és o primeiro a ter uma ideia, registas a patente. Ela é tua. E eu sou dono das estrelas porque ninguém antes de mim pensou em ser dono delas. Isso é verdade, disse o príncipezinho. E o que é que tu fazes? Faço a sua gestão, conto-as e reconto-as, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Se eu for dono de um cachecol, posso pô-la à volta do pescoço e levá-lo. Se eu for dono de uma flor, posso colher a minha flor e levá-la. Mas tu não podes escolher as estrelas. Não, mas posso pô-las no banco. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que escrevo num papelinho o nome das minhas estrelas e depois fecho esse papel à chave dentro de uma gaveta. E mais nada? É o suficiente? É divertido, pensou o príncipezinho. Bastante poético. Mas não é muito sério. O príncipezinho tinha ideias bem diferentes das pessoas crescidas sobre as coisas sérias. Eu... Acrescentou ele. Eu sou dono de uma flor que rego todos os dias. Sou dono de 3 vulcões que limpo todas as semanas, porque também limpo o que está extinto. Nunca se sabe. É útil para os meus vulcões e é útil para a minha flor que eu seja dono deles. Mas tu não és útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não encontrou nada para responder. E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas crescidas são, de facto, decididamente extraordinárias, dizia ele de si para si durante a viagem.